Pererê não faz amor sem camisinha. Pererê não come nada sem farinha. Pererê, pepê, pepê. Salada dele tem tomate cru. Pererê é o mais querido do Brasil. Pererê só quer pular atrás do trio. Vai, pererê! Vai, pererê! Vai, pererê! Pererê, pererê! Vai, pererê! Vai, pererê! Vai, pererê! Pererê, pererê! Cachimbo em pleno carnaval. Pererê não gosta de sorvete quente. Pererê só pula carnaval com a gente. Pererê, pepê, pepê. Pererê, pepê, pepê. Pererê, pepê, pepê. Pererê, pepê, pepê. Pererê não gosta de fumar cigarro. Pererê não bebe quando sai de carro. Pererê não faz amor sem camisinha. Pererê não come nada sem farinha. Miseravão. Pererê, pepê, pepê. Pererê, pepê, pepê. Pererê, pepê, pepê. Pererê, pepê, pepê. Quando vira índio ele fica nu. Na salada dele tem tomate cru. Pererê é o mais querido do Brasil.